Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Estar nesta casa é uma alegria, porque nós encontramos aqui socorro para todas as nossas necessidades físicas, espirituais, as nossas necessidades afetivas, porque aqui nós encontramos esse calor humano e encontramos o calor humano que vem da espiritualidade. Esse acolhimento fraterno, essa recepção que nós temos aqui, que parte de corações muito generosos. Estar aqui é uma oportunidade de refazimento sempre, e eu é que sempre agradeço a oportunidade de estar nesta casa. Nesta tarde, para falar do tema, reconciliar-se com os adversários. Muitas pessoas, quando pensam nesse tema, refletem dessa forma: mas eu não tenho nenhum adversário, eu não tenho inimigos nessa vida. E em muitas ocasiões, realmente, a gente é levado a acreditar que nós não temos adversários, quando a gente pensa que adversário é somente aquele que nos combate diretamente, frontalmente. E existem pessoas que acreditam que tem muitos adversários, porque está sempre identificando, em muitas pessoas à sua volta, aqueles que estão sempre combatendo, estão sempre contra essas pessoas. Então, afinal de contas, existem pessoas que têm mais adversários do que outras? Sim, existem pessoas que foram, ao longo da vida, vamos dizer assim, conquistando esses adversários. Enquanto que outras não conquistaram, não os conquistaram, ou nem sabem que os têm, porque não vê a vida dessa forma. Identificar alguém como nosso adversário depende muito de como nós encaramos a vida. Se eu for levar em conta aquilo que as pessoas fazem, motivadas muitas vezes por uma série de situações que não têm nenhuma intenção de me ferir, mas eu acredito que elas querem fazer aquilo para me atingir, então eu vou identificar inúmeros adversários em minha vida. Agora, se eu reconheço no outro a sua agressão, mas não porque ele tem algo especialmente contra mim, mas porque é fruto da sua ignorância, da sua imperfeição, então eu não vou vê-lo como adversário. Eu vou encará-lo como um irmão sofredor, um irmão inexperiente. Então, ter ou não adversários depende muito dos nossos pontos de vista. Depende muito de como nós entendemos as motivações das pessoas. Mas vamos trabalhar nessa tarde com a hipótese de que realmente aqueles que nós achamos que são adversários o sejam realmente. Pessoas que estão ali com intenção ou que têm um sentimento que as move contra nós. Como que nós teremos que lidar com essas pessoas, né? O conhecimento que nós temos já nos diz claramente: temos que perdoar, temos que conviver, temos que aceitar, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil. Aquele que já enfrentou pessoas difíceis na sua jornada, pessoas ali persistentes, sabe o grau de dificuldade que é lidar com uma pessoa difícil em sua vida. Então, como que nós vamos lidar com essas pessoas que nós podemos chamá-los de adversários realmente? Nós identificamos que são pessoas contrárias a nós. A primeira coisa que nós vamos lembrar é o porquê que nós temos que nos acertar, temos que resolver a nossa situação com o nosso adversário. E para a gente entender a razão disso, nós vamos buscar uma passagem do Evangelho de Mateus que registrou a explicação de Jesus para o porquê nós temos que nos preocupar com os adversários, porquê que nós temos que procurar a reconciliação com eles. Está lá no capítulo 5, no versículo 25 e 26 do Evangelho de Mateus, e nós temos assim: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Então Jesus deixa claro nessa passagem que se nós não nos acertarmos com os nossos adversários, nós teremos uma consequência que será ruim para nós. E aí muitas pessoas pensam assim, mas como? Aquela pessoa tem motivações que a levam a agir contra mim e eu ainda tenho que me preocupar em me acertar com ele? Ele é o ofensor e eu preciso me preocupar em me acertar com aquela pessoa? Isso é algo que parece que agride a nossa lógica, que vem imediatista, a nossa lógica terrena, que é circunscrita a essa vida apenas. Mas quando nós vamos estudar o porquê das animosidades, o porquê das adversidades entre as pessoas, é muito raro encontrar um único responsável por essa situação. É muito difícil a gente ter na história de pessoas, nos conflitos, apenas um como único responsável pelas grandes animosidades, as grandes adversidades. Geralmente é um processo que vem num crescente de ações e reações em que um vai instigando no outro essas disposições contrárias, esses conflitos. E quando a gente se defronta nessa vida aqui com alguém que nós nunca fizemos nada e ela se põe de maneira sistemática a nos perseguir, se põe a nos ferir, a nos magoar, a troco de nada. Nós só estamos ali vivendo a nossa vida e a pessoa sistematicamente age contra nós. É porque essa relação já vem de vidas passadas. Já vem de contatos, de experiências que tivemos com essas pessoas e que, ao longo dessas experiências, nós fomos criando uma série de dificuldades nesse relacionamento, até o ponto que essa pessoa atingiu a posição de alguém que passa a nos afrontar. E se nós pudéssemos olhar para o nosso passado, nós nos identificaríamos também, em algumas ocasiões, junto a essa pessoa, também agredindo de alguma forma. Então, as grandes animosidades, os grandes adversários que nós temos na vida, são pessoas da nossa relação que em algum momento nesta vida ou em vidas passadas nós entramos em desacordo e pelas nossas imperfeições, tanto nossas quanto deles, fomos intensificando esse quadro de animosidade. É por isso que Jesus deu essa recomendação então: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Porque o mestre sabia dessa situação, de que nós não temos uma única vida. Ele sabia que nos grandes conflitos entre as pessoas estão ali sentimentos machucados, magoados de outras vidas. Estão ali pessoas que até tiveram no princípio o início de uma afinidade, de uma sintonia, mas que por erros, por incompreensões, por falta de perdão, foram intensificando a amargura entre eles. Então, quando nós encontrarmos, identificarmos alguém em nossa vida que a troco de nada se volta contra a gente, nós podemos refletir dessa forma. Muito provavelmente é um inimigo meu do passado. É um irmão que eu preciso me reconciliar hoje. É alguém que eu preciso voltar em sintonia. Agora, nós temos que levar em conta também que nós não vamos encontrar na vida apenas esse tipo de adversário que temos que urgentemente nos reconciliar com ele. Nós vamos encontrar na vida também pessoas com as quais nós nunca convivemos e que elas também, pelas suas imperfeições, podem não se simpatizar conosco e dar vazão ali a uma manifestação dessa antipatia, nos ferindo, nos agredindo. E muitas vezes a gente supervaloriza essas situações. A gente acha que essas pessoas são muito importantes em nossa vida e nós permitimos que elas nos firam continuamente. Por quê? Porque nós aceitamos as ofensas, os agravos, as investidas que elas fazem contra a gente. A gente aceita de que forma? Permitindo, então, que essas situações nos desestabilizem. Permitindo que essas pessoas, que muitas vezes são pessoas profundamente conflituosas, não que tenham algo pessoal em nossa história, uma relação pessoal, mas são pessoas em desarmonia, que elas, com a sua desarmonia, nos atinjam. Por quê? As pessoas que procuram ferir e magoar os outros, elas fazem isso com todos que a cercam. E em quem elas concentram mais a sua energia, a sua força? Naqueles que elas percebem que são os mais vulneráveis, que são os que acatam as ofensas, que ficam irritados, que ficam nervosos. Isso pensando só no nosso plano de relação aqui material. Se a gente for levar em conta que existem espíritos que instigam essa pessoa muitas vezes a nos atacarem, porque esses espíritos são desencarnados que conhecemos em outras vidas e que hoje estão procurando de alguma forma se vingarem de algo que nós fizemos, eles vão utilizar essa pessoa desequilibrada para nos atingir. Daí então essa recomendação de Jesus também, de que nos reconciliemos com essas pessoas, mesmo que eles não sejam inimigos do passado, que sejam apenas desequilibrados que nós encontramos no caminho, nós também nos reconciliemos com essa pessoa. E com este é muito fácil se reconciliar. É muito fácil tê-los ao nosso lado, por quê? É não vê-lo como um inimigo. É não ver essa pessoa como alguém que está contra a gente. Mas ver essa pessoa como um doente. Como alguém que é enfermo. Mas não a gente ter aquele sentimento, ah, ele é um doente, pensando em termos de desprezo, de menosprezo pela pessoa. Mas ele é um doente pensando em termos de compaixão. Se fosse um filho nosso, muito amado, muito querido, se fosse a nossa mãe, nosso pai, a nossa esposa tão amada, o nosso esposo tão querido, e estivesse doente, nós não iríamos nos compadecer pela doença deles? Também pelas pessoas que nós vamos conviver, e que são desequilibradas, e que se põem como adversários de nossa vida, nós devemos ver neles seres doentes que precisam da nossa compaixão. E a nossa compaixão vai nos levar ao quê? A não acolher, a não receber as agressões que eles nos endereçam como ofensas pessoais, mas como a manifestação de alguém doente. Alguém que já cuidou de uma pessoa enferma, de uma pessoa de uma doença prolongada, sabe que quando a pessoa está no estado pior, está em crise na doença, ela é agressiva, ela nos fere, ela nos magoa, às vezes com palavras, mas a gente releva porque compreende que aquela pessoa está enferma. E é a manifestação do seu lado inferior ainda que prevalece ali. É assim que nós temos que ver os supostos adversários. Bom, outra forma de a gente lidar com eles também é não menosprezá-los, não considerá-los pessoas inferiores a nós. Porque também quando nós pensamos que alguém está doente, por isso ela nos atinge, muitas vezes a gente se põe numa ideia, numa posição de que nós estamos acima e ele está abaixo espiritualmente. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes, todos nós aqui encarnados estamos no mesmo patamar da evolução. Só que alguns já conquistaram algumas qualidades, outros conquistaram outras qualidades. Só que aquilo que nós ainda não conquistamos, aquilo que não aprimoramos em nós, a nossa imperfeição se manifesta, nos leva a entrar em conflito uns com os outros. Então daí a necessidade de a gente refletir sobre aqueles que nós convivemos e começar a tirar os rótulos dessas pessoas, de que eles são perversos, de que eles são mal intencionados, tirar aquele rótulo de que eles são criaturas realmente só sentem prazer em nos ferir, e começar a encará-los como seres humanos necessitados de perdão, de compaixão, de compreensão, como nós também somos, muitas vezes, esse indivíduo doente que atinge a vida de outras pessoas. Aí a gente pensa assim, ah, mas eu não sou assim com ninguém. Veja, é a nossa opinião sobre nós mesmos. Mas o que será que as pessoas pensam de nós? Muitas vezes nós, nos exercícios das nossas obrigações, como profissionais, ou como alguém que tem uma responsabilidade na família, nós tomamos atitudes, nós temos uma conduta, que muitas vezes para o outro, ela é considerada agressiva, opressiva. E nós até temos argumentos para justificar, né, que aquilo que nós estamos fazendo é correto. Perguntaram para os meus alunos, nesse final de ano, né, se eu seria o adversário deles, alguns vão dizer que sim. Porque eu vou ter que reprovar alguns desses alunos. Eu vou ter que impor a eles novamente, refazer o ano letivo. E são alunos que muitas vezes eu tive que cobrar, tive que exigir ao longo de todo o ano. E ele pode, ao longo desse ano, ter pensado assim, poxa, mas o professor o ano inteiro pegou no meu pé, exigiu, cobrou, deu zero na prova, não aceitou meu trabalho da forma que eu fiz, poxa, como ele é chato. Mas para mim, eu estava no exercício das minhas atribuições. E ele pode imaginar que eu esteja ali errado para ele. E isso pode acontecer em muitas situações. Um chefe, por exemplo, ali no exercício da sua obrigação, que cobra do funcionário os deveres que ele tem que cumprir, a rotina que ele tem que cumprir, que muitas vezes nem foi um chefe que instituiu tudo aquilo. Está dentro da estrutura de obrigações ali que a empresa determina, ele só é aquele que tem que determinar que seja feito daquela forma. Para muitos dos subordinados dele, eles vão entender que aquelas exigências que aquela chefia determina, que ela impõe, que ela cobra, são coisas descabidas e que ele realmente persegue, porque nenhum das minhas tarefas são apontadas como 100% realizadas, sempre tem alguma coisa a ser feita, uma observação. Para esse subordinado, o chefe dele é o algoz, é o perseguidor, é o adversário dele. Então nós precisamos refletir, né? Se aquilo que nós identificamos as pessoas como uma adversidade, como um desentendimento entre nós e elas, aquilo que nós identificamos, que nós consideramos que ela seja uma pessoa que nos atinge, que nos fira, se realmente é, ou se essa pessoa está num contexto, está ali desempenhando atribuições que cabe a ela realmente fazer isso. Então nós precisamos refletir continuamente, a todo momento, sobre as pessoas que nós consideramos que são nossos adversários. Porque nós vamos identificar, quando fazemos essa reflexão de maneira lúcida, de maneira equilibrada, pautada nesses princípios que vamos aprendendo, nós vamos descobrir que muitas pessoas não são nossos adversários, que elas só estão no cumprimento dos seus deveres, que elas só estão seguindo aquilo que elas consideram que é o certo, e não que realmente elas nutram contra a gente alguma animosidade. Então isso é um mecanismo importante para a gente ir eliminando um grande número de adversários de nossas vidas. Porque nós vamos descobrir que a maior parte das pessoas difíceis do nosso caminho são apenas pessoas difíceis. E que nós é que supervalorizamos o papel delas em nossas vidas. Nós é que estamos ali achando que eles são grandes adversários e na verdade não são. São irmãos que talvez nós nos aproximarmos mais deles, mostrarmos que a nossa disposição para com eles é sempre positiva, sempre benéfica. Mostrar, por exemplo, no ambiente de trabalho, para aquele colega muito competitivo, que está sempre criando alguma circunstância para se rivalizar com a gente, mostrar para ele que nós não somos inimigos dele, nós somos cooperadores, nós podemos ao longo do tempo conquistá-lo e podemos ao longo do tempo demonstrar, não só para ele, mas para as outras pessoas, que mesmo com toda aquela postura que ele tem combativa a nós, nós estamos ali de boa vontade fazendo o melhor. Isso é atender essa recomendação de Jesus de se reconciliar com os adversários. Nem sempre nós vamos ter que chegar para alguém e falar: poxa, o que você está fazendo aí que você tem contra mim? O que eu fiz contra você? Na maioria das vezes, são atitudes simples que, se nós tomarmos, nós vamos conseguir nos ajustar com aquela pessoa. Quando nós percebermos, quando ela perceber que nós não somos também adversário delas, mas sim, nós somos alguém que só está ali compartilhando uma experiência ali. Então, reconciliar-se com o adversário, nesse ensinamento de Jesus, também se aplica a isso. A gente estar disposto a não estar em conflito com as pessoas, a não encarar o outro como alguém que mereça sempre uma resposta, um contra-ataque da nossa parte. É a gente realmente se desarmar em relação a uma série de situações, a um grande número de pessoas. Agora, existirão momentos que nós precisaremos até chegar e conversar com a pessoa, colocar em termos claros, né, por que das ações dessa pessoa contra a gente. Há momentos que a vida às vezes nos impõe que a gente abra ali um diálogo franco e coloque dessa forma. Mas para chegar nesse ponto, nós precisamos realmente identificar se essa pessoa realmente está dessa forma tão combativa. Agora, para iniciar um diálogo desse, nós temos que ter ali uma disposição interna de muita fraternidade. Porque não adianta questionar o outro: olha, você é combativo, você está contra mim, você está sempre me perseguindo, mas eu não vou deixar nada disso barato. Porque esse diálogo não vai construir nenhuma relação positiva. Ele, na verdade, vai intensificar, porque ele vai representar um confronto. Chamar o outro de maneira direta a um conflito, não. Então, nós, quando vamos partir para esse diálogo, para esse entendimento, né, para um ajuste ali de conduta entre as duas partes, nós temos que estar ali muito fortalecidos na nossa disposição de não declarar uma guerra com o outro, mas de mostrar que a nossa disposição é de trabalharmos juntos, de mostrar que estamos ali com a disposição de conviver e um cooperar com o outro. Por isso que nem sempre esse diálogo franco, ele é tão positivo. Porque se a pessoa não está preparada para fazer isso em termos de paz, de harmonia, de equilíbrio, ela vai intensificar o seu conflito. Mas ainda assim nós podemos nos reconciliar com o adversário quando temos boa vontade, quando não nos anima nenhum sentimento de rivalidade contra ele, quando não desejamos nos vingar das afrontas, dos prejuízos que eles nos causam. Isso também é reconciliar-se com os adversários. Agora, por que é importante para nós, espíritos em evolução, essa postura de não estarmos em conflito com as outras pessoas, de não estarmos atacando o outro, mesmo que seja para se defender? Porque vamos pensar, né? O espírito está encarnado para evoluir. Nós somos espírito, temporariamente vestindo um corpo carnal, um corpo fluídico, para evoluir espiritualmente. E aprendemos na doutrina espírita que nós estamos evoluindo para o quê? Para um dia alcançarmos um estado de alma, uma natureza de espírito puro, de espírito que comunga com Deus, que está em sintonia com o universo, que está em harmonia com as leis divinas. Agora, como eu posso atingir esse estágio se eu estou em conflito com parte da criação divina? Porque cada pessoa, mesmo aqueles que nós menos gostamos, mesmo aquelas figuras que nem conhecemos pessoalmente, mas que fazem parte da história da humanidade e que nós identificamos como seres que foram muito maldosos aqui na sua vivência, mesmo eles são parte da criação divina. Como eu posso atingir aquele estágio de espírito puro elevado se eu tenho algo contra uma parte da criação divina? Eu jamais estarei em comunhão com Deus se eu tiver algo contra qualquer coisa do mundo. Qualquer coisa que faz parte da criação divina, se eu tiver alguma indisposição com ela, eu não estarei a caminho dessa comunhão com Deus. Quando Jesus foi questionado, né, qual era o maior mandamento da lei divina, ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas. E disse logo em seguida que o segundo grande mandamento da lei divina é amar ao próximo como a si mesmo. E ele disse: porque esse é semelhante ao primeiro. Você não tem como amar a Deus ou estar em sintonia, em comunhão, em harmonia com as leis divinas, se você não ama as criações divinas. Por isso que é tão necessário para nós, espíritos que desejamos nos libertar do mundo material, sofrido, dolorido, cheio de impedimentos, e queremos alcançar esses poderes do Espírito Superior, queremos alcançar essa paz interior que o Espírito Puro usufrui, queremos alcançar esse bem-estar que ele usufrui, eu não vou jamais alcançar isso se eu não iniciar agora as etapas de reconciliação com tudo que existe. Se eu não me reconciliar com a vida, com as pessoas, com qualquer coisa que possa me ferir, possa me magoar, se eu não estiver em paz, em harmonia, em sintonia, eu não alcanço esse estado. E aí alguém poderia fazer a seguinte objeção: mas essa realização do Espírito Puro, isso é uma coisa que eu nem tenho muita certeza se é assim mesmo, eu nem confio tanto nisso, eu nem acredito tanto que eu sou um Espírito Eterno, que estou aqui evoluindo. Mas é algo que nós podemos já usufruir desde já, de bem-estar, de harmonia, de sintonia com o bem. Porque quando nós começamos esse processo de reconciliação com as pessoas, com os seres, com tudo que existe, nós estamos em paz, não temos nada contra ninguém, estamos em harmonia, nós começamos a sentir uma paz interior que começa a nos fazer bem desde já. É aquele estado de alma daquele indivíduo que vai repousar e ele não fica pensando, ele não fica se atormentando com as lembranças das ofensas que o outro praticou. Ele não fica lembrando de mágoas. Ele tem a mente dele livre para pensar no futuro. Então, perdoar, reconciliar-se com alguém, entrar em sintonia com alguém, gera bem-estar já nesta existência. Por isso que é tão positivo, é tão necessário para todos nós buscar essa harmonia, buscar esse bem-estar, buscar esse estado de tranquilidade. Porque pode observar, uma pessoa nos faz algo que é ofensivo, agressivo, uma vez. Ela nos feriu uma vez. E o que, que nós fazemos depois daqui? Nós nos ferimos várias vezes. Porque ficamos lembrando, ficamos relembrando e retomando. E às vezes a gente não tem coragem de ir lá e revidar naquela pessoa que nos ofendeu ou nos agrediu. E nós fazemos isso o quê? Exteriorizando a nossa raiva, a nossa agressividade em outras pessoas, gerando desequilíbrio, desarmonia com pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. Então veja como é problemática essa questão de guardar mágoas, rancores, ressentimentos, de manter a adversidade em relação ao alguém. É algo muito ruim para a nossa vida. E se você for buscar na literatura médica, você vai encontrar que pessoas que nutrem mágoas, ressentimentos, desencadeiam uma série de alterações orgânicas que podem levar essa pessoa a um quadro de uma doença no futuro. Então, Então veja, perdoar, reconciliar-se, estar em harmonia com as outras pessoas, mesmo que elas não estejam conosco, é algo profundamente benéfico para nós. É algo que nos ajuda muito o bem-estar. Perdoar o próximo é, na verdade, um benefício imenso que nós fazemos a nós mesmos, porque aliviamos a nossa mente, o nosso coração e ficamos leves para receber tudo que é de positivo que vem na vida. Agora, quando nós ficamos nessa onda mental de ressentimento, de desejo de vingança contra alguém, nós muitas vezes criamos problemas de natureza espiritual também. É quando nós passamos a ser observados por espíritos que conviveram conosco em outras vidas e percebem em nós essa disposição para a rivalidade, para um combate, para um conflito, e eles passam a instigar em nós essas disposições. Porque como as motivações deles são de vingança, eles, ao nos perceberem pessoas também vingativas, eles criam uma sintonia mental conosco e passam a nos influenciar. É aí que muitas vezes iniciam processos obsessivos. A obsessão é aquele processo em que um espírito influencia de maneira negativa a vida de um outro espírito, encarnado ou não. E esse predomínio que um espírito exerce sobre o outro é sempre por uma afinidade mental. O tipo de pensamento que eu nutro me sintoniza com espíritos que têm aquele mesmo tipo de pensamento. Então imagine que eu tenho alguém que tenha algo contra mim de outra vida. Ele está desencarnado. E ele percebe que eu sou uma pessoa que estou sempre ali me entregando aquele sentimento de animosidade em relação àqueles que erram comigo. Ele lembra do que eu fiz para ele no passado. Isso, além de criar uma ligação mental, porque ele passa a ter essa troca de pensamentos comigo, isso instiga ainda mais o desejo dele de vingança. Porque ele percebe que muitas vezes eu, nessa tentativa de me vingar dos meus adversários, eu estou agindo com eles da mesma forma que eu agi com ele em outra vida. Então, perdoar o outro também é positivo para nós, por quê? Porque nós vamos que anulando essas influências espirituais nocivas. Então, não ter adversários, reconciliar-se com eles, significaria estar em paz, sem disposição agressiva em relação a eles, é algo profundamente positivo. E aí nos caberia uma pergunta assim: por que que Deus permite que nas relações entre seus filhos haja desentendimento? Por que que Deus nos criou dessa forma? Seres que nos magoamos, que nos ferimos, que queremos agredir e revidar uns aos outros. Isso é parte do nosso processo de aprendizado. Isso é parte das nossas experiências de conflito, que nós vamos aprendendo a ser diferentes. Porque chega uma hora na evolução do espírito que ele se cansa de sofrimento. Ele se cansa de estar sempre lutando, sempre degladiando com o outro. E aí ele se torna acessível a novas ideias, a uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se sintonizar com a vida. E é quando ele busca a compreensão do que fazer para aliviar toda essa carga que ele traz dentro de si, de animosidade, de rancor, de raiva, de desejo de vingança. Ele passa a desejar algo diferente. E é nessa busca que ele se esforça por evoluir. É nessa busca que ele vai tentar se libertar daquelas amarras que o prende, aquela situação de conflito. É aí que ele tenta se libertar e ele se esforça por modificar-se. É aí que ele chega a esses conhecimentos que nós estamos falando até agora. E passa a desejar viver isso. E é desse desejo, vai ser desse esforço, que ele vai se modificando. Então Deus permite os conflitos entre nós para quê? Para servir de instrumento da nossa própria evolução. Porque dessas experiências negativas que temos uns com os outros, é que nós vamos nos forçar em algum momento à renovação, à modificação. Porque a evolução, ela é trabalho do Espírito. A evolução é a nossa realização pessoal de modificarmos sentimentos, de ampliarmos capacidades, de ampliarmos a nossa compreensão da vida. Isso é evolução espiritual. Por isso que se hoje nós nos identificamos em situação de provas, de lutas com outras pessoas, de enfrentamentos e dificuldades, nós estamos com uma excelente oportunidade de crescimento espiritual. Tem pessoas que maldizem a sua vida por estar passando por dificuldades, por ter família difícil, por ter cobranças excessivas no seu ambiente de trabalho. Mas essas experiências, quando nós sabemos aproveitá-las bem, elas representam para nós um salto na evolução. Elas representam uma grande oportunidade de transformação da vida. Mas não quer dizer que vai ser fácil, porque vai ser algo que vai exigir da gente muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muito empenho da nossa parte. Porque nós vamos ter que rever muitos conceitos, vamos ter que reformular muitas das nossas concepções sobre a vida. Vamos ter que nos esforçar realmente. E isso muitas vezes vai nos custar lágrimas, vai nos custar concessões que nós vamos ter que fazer. E nesse processo, nós vamos nos libertando do egoísmo. Nesse processo, vamos produzindo transformações dentro de nós. E nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos nos aprimorando. Quando a gente passa por toda essa experiência, a gente passa a dizer, puxa, como foi bendita aquela oportunidade de uma vida cheia de lutas, cheia de desafios, cheia de conflitos, e como eu fui mais bendito ainda de ter superado todos eles de forma pacífica, de forma harmoniosa, de forma sintonizada com a lei de Deus. É por isso que quando nós lemos algumas comunicações que os Espíritos dão, que eles falam assim, benditas são as dores que nós temos na Terra, bendito o sofrimento, para nós encarnados aqui, ainda inexperientes sobre vida espiritual, a gente fica pensando, puxa, como alguém pode bendizer o sofrimento? Como eles podem dizer que bendita é a dor? Mas é porque eles já passaram por esse processo e eles já viram que a dor foi, na verdade, o quê? Instrumento de superação para eles, de elevação espiritual. Eles puderam concluir que ao longo de muitos desafios, eles chegaram a resultados melhores na sua evolução do que se tivessem tido uma vida morna, tranquila, sem nenhum problema. Então isso nos mostra que se hoje temos conflitos, se hoje temos desafios, se hoje nós temos pessoas que requerem de nós mais paciência, mais compreensão, eles são excelentes instrumentos para a nossa evolução espiritual. Porque do nosso melhor sentimento que desenvolvemos para com eles, é que nós vamos ter os melhores resultados para a nossa evolução espiritual. Porque estaremos num processo de transformação intensa em nós mesmos. E quando nós estamos numa prova, o melhor que nós temos a fazer não é fugir dela, não é abandoná-la, não é agravá-la, mas tentar fazer o melhor. Por quê? Sofrimento, ele desaparece quando a lição que ele tem a nos trazer, nós a aprendemos. Nós nos libertamos da dor e do sofrimento quando nós aprendemos aquilo que ele tem a nos ensinar. Mas aprender não é só no plano conceitual, não é só na teoria. É aprender intimamente. É a gente viver realmente esses princípios que nós consideramos como certos. É a gente realmente compreender profundamente. É aí que a gente se liberta. Quando a gente consegue perdoar verdadeiramente alguém, nós nos libertamos daquela pessoa. A vida encaminha aquela pessoa para outra direção e nós seguimos o nosso curso. Porque realmente estabelecemos em nós um perdão autêntico, verdadeiro. Nós estamos realmente em harmonia com aquela pessoa. E aí então, se aquela pessoa persiste e não se transforma, para se ajustar a uma convivência pacífica conosco, as leis divinas encaminham essa pessoa para outro rumo. Porque é da lei divina isso. Quando nós fizemos o melhor de nós numa situação, nós já não temos mais que passar por ela, nossos caminhos são liberados. Nós estamos libertos daquela situação. Por isso que o perdão é tão importante. Por isso que ele é tão vital para a nossa evolução espiritual, para a nossa paz interior. E aí, como que nós podemos, né, começar a exercitar algo que nos ajude a perdoar realmente, a entrarmos em paz, em harmonia com os nossos adversários? Primeira coisa básica, sintetizando então coisas que já até falamos hoje, é entender as motivações reais do outro. Que é para a gente descartar da nossa coleção de adversários aqueles que só são aparentemente adversários. É descartar aqueles que são os doentes da alma, os perturbados, as pessoas que estão sem rumo na sua vida, pessoas que estão em desarmonia, os obsediados. É realmente a gente considerar que o que eles fazem não é para nos atingir, mas é a manifestação da sua infelicidade. E não permitir que isso nos atinja, não aceitando essas ofensas. Segunda recomendação que nós teremos que ter é entender que nem sempre as pessoas nos ferem realmente porque elas querem. Realmente porque elas são maldosas e querem nos prejudicar. Muitas vezes elas nos ferem com pessoas inconsequentes, pessoas ali que não estão ainda maduras, não é? Os relacionamentos, isso é muito comum, não é? Principalmente entre casais, isso acontece muito. O indivíduo achar que o que a companheira ou o companheiro fizeram é porque quer agredir, e nem sempre é assim. Muitas vezes o outro tem uma outra expectativa, mas não sabe agir de maneira diferente. E fere que é ainda imaturo, inconsequente, às vezes erra, tentando acertar. Então nós temos que procurar entender realmente as motivações dos outros. Nem sempre as pessoas vão estar ali com intenção deliberadamente contra nós. Parar de imaginar que a pessoa que às vezes não nos deu atenção devida é porque ela tem algo contra a gente. Hoje em dia todo mundo corre muito. Todo mundo está com a cabeça cheia de problemas, cheia de tensões, todo mundo muito aflito, todo mundo centrado apenas aqui na reflexão dos seus problemas e não vê o outro. E não tomar ofensa, uma atitude às vezes indelicada da pessoa, mas que é decorrente da sua preocupação momentânea. Quando alguém nos fala algo, é ficar imaginando, ele está falando isso porque ele quer me atingir, ele quer me ferir. Nós não sabemos o que as pessoas realmente querem dizer. Nem quando a gente presta atenção no que alguém fala, nós realmente conseguimos captar 100% do que ela está nos transmitindo. Então, não quer dizer que alguém, porque falou algo, tem algo contra a gente. Parar de imaginar tanta coisa. Né? Às vezes alguém nos olha sorrindo, e nós pensamos, ele está rindo de mim. E na verdade a pessoa está sorrindo para nós. É diferente. Então começar a interpretar as atitudes das pessoas de uma maneira mais pacífica, né? Com menos disposição para estabelecer ali um conflito. E nós temos um pensamento de Allan Kardec, quando analisou essa questão do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, ele nos fala sobre o perdão. Ele fala assim, ó: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, quando nós vamos lidar com o nosso adversário, nós temos que ter essa disposição realmente fraterna, sem nenhuma intenção de, em algum momento, revidar uma ofensa, uma agressão. É realmente estarmos com o coração limpo de qualquer ressentimento, de qualquer desejo de vingança. E nós praticamos a vingança diariamente. Sabe quando alguém nos fez alguma coisa e uma segunda pessoa vem conversar com a gente e na primeira oportunidade que der para puxar o assunto, a gente traz ele ali no diálogo com o outro e diz, ah, mas fulano fez isso e ele realmente mudou muito o seu comportamento. Isso é uma vingancinha que a gente está praticando. Porque a gente não está só lamentando. A gente está querendo denegrir a imagem do outro para essa outra pessoa. Quantas vezes a gente traz à tona os desaforos, os desagrados, as ofensas que as pessoas praticam com a gente, traz à tona no diálogo só para destacar o lado imperfeito da outra pessoa. Para que o outro fique sabendo que ele nos agrediu. Isso é uma forma de uma vingancinha também. Por isso que os Espíritos falam isso, de perdoar e esquecer. Não esquecer para sempre na nossa memória. É esquecer no dia a dia. Fica à vontade. É esquecer no dia a dia. É não ficar lembrando do fato nas nossas conversações. É não ficar trazendo aquilo o tempo todo para ficar difamando a pessoa. É a gente prosseguir a nossa vida e não ficar lembrando da situação o tempo todo. Lembrar que cada pessoa está no seu momento da evolução. Nós não podemos esperar que espíritos imperfeitos tenham apenas atitudes perfeitas. Então a gente não ter das pessoas uma expectativa muito grande, achando que elas sempre serão capazes de uma atitude sempre correta, sempre nova. Aceitar essa realidade, que as pessoas são falíveis. Essa disposição em nós já nos leva a ter maior compreensão com o próximo, quando ele erra. Nos leva a aceitá-lo, porque a gente reconhece como tal. Por exemplo, nós compreendemos a agressividade de uma fera, não é? Porque nós entendemos que aquele animal é daquele jeito, é a natureza dele, não é? Mas quando vem de um ser humano, nós não aceitamos. Porque nós achamos que todos os seres humanos são o quê? Iguais. Mas na verdade não são. Nós hoje convivemos em sociedade com espíritos muito primitivos. Até espíritos, esses bem poucos, mais elevados. E nessa longa faixa de diferentes condições evolutivas, nós vamos encontrar diferentes pessoas que reagem de diferentes maneiras, que estão ainda por aprender princípios, valores, estão por ainda se desenvolver emocionalmente. Então nós temos que aceitar que cada um só pode dar aquilo que é próprio a ele. Ele não vai corresponder ao nosso ideal do que é uma pessoa, como deve ser uma pessoa. Cada um vai corresponder àquilo que ele é. E aceitar essa realidade. Se alguém é agressivo, é aceitar que ele é daquele jeito. Quer dizer que nós vamos nos submeter a eles. Pode passar aqui, querido. Vamos nos submeter a ele. É óbvio que vamos preservar a nossa integridade. Mas nós não vamos ficar ali recriminando, ficar ali tendo indisposição com essa pessoa. É aceitá-la como ela é, não é? É lógico que nós podemos nos preservar dessas agressões, mas nós não precisamos nutrir mágoa nem ressentimento. Outra recomendação importantíssima é lembrar que nós erramos com frequência com as outras pessoas e as magoamos e as ferimos e elas ficam lá remoendo aquilo que nós fizemos para elas. Ficam lá guardando aquilo no coração por um longo tempo. Realmente, nós não podemos ser responsáveis por alguém que fica nutrindo uma mágoa por anos. Mas, nós temos que lembrar isso. também ferimos o próximo. Sem querer, muitas vezes, e em outras, muitas vezes, por querer também. Então, lembrar da nossa condição falível nos ajuda a perdoar as outras pessoas. Porque eu não posso exigir dos outros nada. Nem o que eu sou capaz de fazer, nem o que eu não sou capaz ainda. Então, isso nos coloca numa atitude do quê? De aceitação perante a vida, realmente. E também não quer dizer que a gente precisa estar submetido ao outro sendo agredido, né? Pessoa lá está sendo espancada todo dia. Ah, eu vou perdoar ele, coitado. Realmente, perdoe, mas não se permita ser espancado todo dia. Procure os mecanismos hoje que a sociedade oferece de proteção à sua integridade física, emocional, mas isso não quer dizer que você precisa odiar o outro. Outra recomendação, nós precisamos sempre ponderar muito nos julgamentos que nós fazemos em relação às outras pessoas. Nós muitas vezes erramos nesses julgamentos, nessas sentenças, nessas condenações que nós fazemos do outro, porque não entendemos as suas razões também. Isso é algo que nos ajuda muito na libertação dessas relações conflituosas. E é isso que significa reconciliar-se com o adversário. É a gente ter a boa disposição para com ele. Uma passagem do Evangelho, Jesus, ele disse, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. É aqui que nós precisamos, então, procurar agir. É procurar o próximo para a reconciliação. É procurar o próximo para a animosidade, para dissipar a animosidade que nós temos. Não é? Às vezes, a gente se aproximar dessa pessoa de uma maneira, não a tentar ali colocar os pingos nos i, como as pessoas dizem, não é? Não é tentar conversar sobre o problema, mas se aproximar dessa pessoa mostrando a nossa boa vontade, né? Visitando-a quando ela se encontra enferma, ajudando-a quando ela precisa, ou simplesmente quando não é muito acessível, quando é uma pessoa que ainda está muito distante de nós, é nós orarmos por essa pessoa. Porque há pessoas que ainda estão neste momento da nossa evolução inacessíveis para nós ainda para uma reconciliação. Porque se afastou na nossa história e nós não vemos mais essa pessoa, ou porque o conflito ele é tão intenso. Mas quando nós oramos por alguém, nós irradiamos pensamentos que atingem essa pessoa. Se são pensamentos de paz, de harmonia, de entendimento com essa pessoa, nós criamos em torno dessa pessoa uma atmosfera mental que irá favorecer no futuro essa nossa aproximação. Irá favorecer no futuro essa reconciliação. Então, colocar em nossas preces as pessoas que nós temos alguma adversidade é algo profundamente benéfico para nós e para ele. Formulando pensamentos assim, de eu desejo estar em paz com você, eu desejo o bem para você. É realmente em nossas orações pedir a Deus que sinceramente proteja essa pessoa. Porque essa disposição quebra muitas vezes aqueles pensamentos antagônicos que essa pessoa tem contra a gente. Isso ajuda a dissolver e a quebrar qualquer ligação mental nociva que nós possamos ter entre nós. E isso favorece muito o processo de reconciliação no futuro. Com essas reflexões, então, eu espero que todos possam refletir no tema, possam ter aproveitado essas ideias, e possam buscar outras ideias que nos ajudem a entrar em paz e sintonia com as pessoas. Porque nós só teremos paz interior, só teremos harmonia em nós, se nós buscarmos essa harmonia com as pessoas. Nós só seremos criaturas felizes, de bem com a vida, em paz com as leis divinas, se nós procurarmos estabelecer a paz com os outros seres, com as pessoas, com o mundo, sem raiva, sem rancor, sem termos nada contra ninguém. É isso que traz a paz ao espírito e é isso que acelera a sua evolução, essa disposição para viver em paz e harmonia. Jesus abençoe a todos, os ilumine e os ajude aí na sua busca, naquilo que vocês mais necessitam. Muito obrigado.